cabeça. DJ Tom, que vais voltar. Eu sonho. Minha amiga morena de luxo. Sai de mim. Shakizana, mano. Demais. Deixa eu ouvir daquela base, morena. Ai, meu lindo amor. Volte, meu amor. Eu sou o Luciano. Pra mim. Mas a Badá e a galera tá aqui atrás. Sem o seu amor. What? Já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi. Tanto assim. Onde tu estás? Eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. Meu amigo Gesso, prestação da área. É Gesso! Tá tudo certo aí, filha? Eu sofro demais, meu lindo amor. A carroça da saudade do Búfalo do Marajó. A maior estrutura de saudade do norte do Brasil. Volte, meu amor, pra mim. Na Marambaia, só na manha. Me faz não me entender. Tem mulher que quando escuta essa música, ela chora. Me apaixonei. Eu não sei porquê. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais. Ela, assim, dona Nina, chora. E você me fazendo sofrer. Vou conseguir. São Japa, a Débora te espera. Queria te conquistar do lado da carroça. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você que me... Fico considerado. E o Ronaldo e a Patrícia, viu? Já e a galera 100% saudade. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. E aí, Maré? Fez um romance. Atenção, Luciano, tem gente que quer abadar aqui, no Luciano. De carinhos, brigas, foi que restou. E aí? Mesmo se precisarmos. Lúcio CDs, gravando tudo. Se nós merecemos essa chance. Fala, filha! Te amo.

Eu te amo cada vez mais. Você me faz rir. Você me faz rir. Me faz chorar. Assim tão longe. Já saiu Guedo e seu esposo é lá da galera do rock. Você aqui com a gente. Bora, Guedo! Seu jeito. Luxuosa de luxo, estão aqui! Chuva da Marambaia, ontem recebeu a gente muito bem, lá na sua humilde residência, lá na Marambaia, foi show! E tá aqui parceiro de luxo, meu parceiro Alex, o Chuanasco, esse tá fechadão. E vai estar no bloco do Chifrão, vai ser uma loucura, Alex! Se arrepender e vai ser tarde demais. Dom. Quando você me deixou, você me Máximo. Não é assim. Máximo. Vai. DJ Tom Máximo. Você nem sequer pensou em mim. Por equipe Sal também estão aqui com a gente. Um abraço, doutor. Bora, Ronaldão. Você só pensou em ti. E aí o neguinho da Copa Ju. Tom DJ Máximo Tom. Mas agora que você você vem me procurar. Hoje tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Música, meu Deus do céu. Aí o cara liga pra mulher e diz que ele acordou com saudade. Hoje acordei com saudade. E aí? Lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo! Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você. Você aí vai pro Jamaica? Vida. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo. Eu adoro você. E aí, pezão?

Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pra ideia, agora. Silmara, já chegando, chegando. E o dedinho da Comba Ju. E a galera do Sal. Meu empresário, querido. Isso aqui, só na mana, né, empresário? Cadê o assessor? Só agora o Deguinho e o Ronaldão. O Ronaldão virou cambista, né? Chamei o meu recado, eu vou mandar. Vem mexendo com meu corpo dessa maneira. Vem mexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar. Chamei o meu recado, eu vou mandar. Vem mexendo aqui, chamegando lá. DJ Toma, procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Ai, Darilho! Cia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Tô jogando perfume aqui. Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo aqui. Ai, é o senhor! Teimosia de matar, remexendo aqui, chamegando lá. Isso aí não é perfume! Procura, remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar, chamegando bem na terra. E aí, geleia? Pisando terra firme, a terra. Seu grande amor. Já pra quem, meu parceiro Gemag também. Um abraço pra você. Terra dessa maneira, pisando terra firme. Só na mana. Amando e gigando, nega faceira. Virando o Sargento Diego, tá na área. Chamegando lá. Ah, não é mais sargento? Aí, capitão! Bora, capitão! Bora, seu Paulo! Bora, seu Paulo! Bora suar um pouquinho! Mundo inteiro a conquistar. Vem pra cá, dança. Vem moçada, dança, criançada, dança, vem gatinho, dança, paz e amor, dança, vamos povo, dança.